com sua harmonia traz alegria em South America, não é? Ai, ai, ai, ai, e o que traz no seu tabuleiro? Vem de praia, oi, oi, vem de praia, ai, ai, em South America, não é? E vem de Vatapa, e vem de Caruru, e vem de Mungunzai, vem de Umbu. Seu tabuleiro tem de tudo que convém, mas só lhe falta, ai, ai, Belenguendez, ai, ai, ai, ai. É o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria em South America, não é? Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, in South America, no way. Alegria em South America, não é? Ai, ai, ai, ai. E o que traz no seu tabuleiro? Vem de praia, oi, oi, vem de praia, ai, ai, em South America, não é? Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Em South America, não é?